fui LS, Xené 6326. Gente, passando o Duna completa LS 18612 a torre, Xené 6326. 6612, 6326, boa. Oi, Salvador, boa tarde, Xené 6326 na LS, passa 10, fez pouso, mas está travado. Xené 6326, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, pistão no zero. Aguardando, Xené 6326. Sete solos, 15, 121, decimal 9 agora. 99, pô. Salvador, igual 697, vai na pista, boa tarde. 697, boa tarde. Alfa Juliette para o portão 07. Alfa Juliette, 07, 697. 11, 0, 63, 26. Revisão 54, reautorizado 2000 pés, 1010. 154. Revisão 54. Diga! Reautorizado 2000, 1010. 2000, 1010, é reportado no ILS da 10, 154. 54. Grata pela ponte, mas eu não estou recebendo o Mike Echo Delta. Mike Echo Delta, que é o gol meio na frente, pra cima da sala. Mike Echo Delta, solicita treinamento 44, 30 minutos para o local. Ok, ciente. Confirmando que módulo é o no 697? Permitiu, estou fazendo a ponte. O no 697, no pátio 4, é isso? Pátio 4 é check de motor, se for check de motor está autorizado, porém para voo local negativo, ok? Negativo, porque nós não temos contato com o mesmo. Como é que a Codelta copiando? Fala. Informando que é pedido a posição que ele está agora, é para voo realmente, 30 minutos. Só que ele está informando que se ele andar um pouquinho à frente, ele está acionamento, ele consegue contato da frente. Gente, 12111, por gentileza, Mike Echo Delta, se recebe o solo, tente 12111 para contato com o mesmo. 12111. Muito grato pela colaboração no 697. Nada. Na 6326, solas 17, direita 121, decimal 9. Direita 129, assinar 6326. Nome se preencheu ou apresentou plano de voo no local. 326 livrou na sua escuta. 396, confirmando no 326. Alfa reporta antes da Juliette. Alfa vai reportando para a Juliette na 326. Ok, ei, se eu mantenho 085, reporte nivelado, mantendo o código 2000, do Lost Call. Delta, livre acionar no 4-4, chama táxi. Oceaner 6326, prossegue Juliette para o 01. Está 01, correto? Afirmativo, 01. 01. Rodou, boa tarde, Oceaner 6321. 6321, Brasília 320, copia? Ciente da Romeu, copia 320. Autorizado, Brasília 320, via Pêssego 17, decola 10, curva direita, saída Arbor, Elefa, controle opera em 1935, aciona 5033, cotejo. Brasília autorizado 320, decolada 10, com curva pela direita na Arbor, Elefa, Pêssego 17, 1935 ao controle, aciona 5033, Oceané. 6321, tá na remota 1-3. Copiado, quando pronto, chama o pushback acionamento na área remota. Quando pronto, chamará pronto, chamará para push, o acionamento 6321. SG4000, gol no 807. Quem mantém a 4000, redução 2009, nós, número 2 na aproximação. 200, redução 4000, número 2, voo no 807. Som do voo no 333, com informação Romeu, autorização para São Paulo com ônibus. Autorizado com Goiânia 360, via Upper Zulu 10, após segue a rota do plano, decola 10, curva direita, saída da Euleda Bridge, controle opera 1935, aciona 5525, cotege. Aprovado, 360, São Paulo com Goiânia, Upper Zulu 10, posso passar. Decola 110, curva direita da Euleda Bridge, 0935, controle 5525. Correto, quando pronto, chama e puxa o acionamento no 07. Puxa, vai para trás. Paulo, 352, está tudo bom para puxa o acionamento, está no mais 3. Autorizado, chame táxi. Chama lá. A gente vai completar o LF agora de transferência, 3154. Paulo, 2 boa tarde, 2443, que aguarde, azul. O noite 07, deixe manter 3100, reposta o lock. 3000, 0000, reportar a Lost, voo 807. Azul 4462, desse mantenha 050, direto Mari, vigilante. Mari 050, azul 4462. 3154, 2 milhas do externo, completo LS, 1862 e ator. Gente, uma boa tarde. Ok, 361 no 92, aciona identificação DF 060 pela chegada a Mário. O 31 no 92. 060 na Mário, 207, reautorizado 2000. 2000, 207. Zulu Alfa, contato radar 42 milhas noroeste de Salvador, reporte nivelado 085. Zulu Oscar Alfa. Controle é o 1807, o localizador, baixado para base. Gente, 1807, a térmica do externo, redução para aproximação, completa LF, torre 1-862. Só para aproximação, vai completar LF, 1807. Pronto para o táxi, com 25 a bordo, 3 de autonomia, operar na Pampulha. Autorizado via pátio Índia Alfa, ponto espera, torre 1-862. E a parte oficial, no ponto de espera, 18.6, 0-1-0, é o número 2 para pouso, aguardando pista livre, gol no 807. Vai dar pista livre, número 2, gol no 807. E o tráfego, tá pronto? Exatamente. E aí, vamos copiar. Alternativa Serra Bravo, Bravo Hotel. Ok, gente, grato pela informação. De nada. Autorizado, reporta para ingresso 117, Vitorinho e Juliette. São 3154, solo hoje 26121, decimal 9 agora. Gol no 807, autorizado pouso, pistão no 0, vento 130 graus, 12 nós. Livre pouso, 0, gol 1807. Zona 54, livre. 3-1, como me chamou, 354? Termo. Prossiga na Alfa e aposta da Juliette. Alfa e Juliette. 154, autorizado, prosseguir. Juliette, portão 09. Juliette, 09. 5241 da Trip, mantém a posição agora. Mantém a posição. 5241. Vitorinha e Juliette, alinhar e manter cabeceirão no zero devido a tráfego no final. Confirmando o tráfego na final da 10. trip, alinhar e manter após o gol. Vitorinha Juliette, livre decolagem da 17, o vento 120 graus, 10 nós. Gol no 807 no solo, 29, direita 121, décima 9. No 219, voo no 8. 4662, reautorizado 2000, livre LS 1090. 2000 é o 4462. Sim, está autorizado LS. 2462. 3192, desse até 3 mil pés via Mari com 1090. 3000 via Mário 0090, 3190. Gente, recebi declaração de Rodrigo 5 do Instagram. 07 Fernando, gol no 649, na posição 02. 02 autorizado, sem taxa. Bom, voo. Controle Salvador, tá passando Vitorinha Juliette, decolou na sua escuta. Vitorinha Juliette, ciente, prossiga visual pelo litoral, reporte no farol, Juliette. Visual no farol, reporte na farol, Vitorinha Juliette. Salvador, boa tarde, é o Trip 5241. Informação 360, Campinas, pronto, Cocker. Então, pronto. Autorizado Campinas, 360, rota Zulu no meia, Bravo Zulu, faz conforme o plano, decola no zero, com a direita, no perfil da Euleda, pós-Leda, voa Bridge, interceptor Ovisa, é conforme. 5022, o código transponder, controle da PL 199, decimal 35. 160, Campinas, controle 16, PLZ, pode ser anotando o voo. Coloca o zero direito, na Dael, letra, pode ser direto, direito. Cana 022, vou na pressão de controle, confere. Confere, chega quando for para o oficial. Voa 807, ingresso Juliette, faltou 08. 708, vou começar. Controle Salvador, boa tarde, 5729 da UES, informação Sierra. 5729, controle, ação identificação, 4000 pés, 1090, via chegada ponto. 4000, via chegada ponto, 1010. Estabilizado LS, azul, 4462. 4462, ciente, passando Duna, completa LS, Jume Torre, 118-62. 186, boa tarde. Controle Salvador, Zulu Alfa, Zulu Alfa 085. Gente, Alfa, mantenha 085, vigilância radar. Alfa. Controle Salvador, boa tarde, Azul 4462, CLS da 10, ajustando, baixar para lá. Azul 4462, continua essa aproximação, reposta para o marcador externo. 4462. Ajuste no 090. No 090, gol no 396. 392, desse mantenha 2000, livre LS. Para 2000 pés, autorizado LS, 3190. Marcador vai ser aprovado, Zul 4462. 4462, autorizado pouso pistão 0, vento 120 graus, 1 nós, Queringá 1010. 010, livre pouso na 10, 4462. Autorizado o táxi Índia e Alfa até o ponto de espera 10, no ponto de espera Torre, 1 no 8, décimo meia, ajuste no 0 no 0. Confirme, chamou o solo. Salvador, 35627, tem informação de terra, boa tarde. Na escuta, como recebe o solo, 35627? Cajamo, após rua direta Aracaju. 5042, o código transponder, controle da PER em 119, decimal 35. Ok, Aracaju, 190, 10, é a pista, primeira curva esquerda, saída Turco Cajamo, após direto Aracaju. 5042, transponder, 119, confirmando a saída é Puca, Papá, Uniforme, Charlie Alfa, após Jamo, Juliette, Alfa, Mike Oscar, após direto. Saída Puca, após Jamo, direto na casa. Não, não, não é Puca, é Puca, Papá, Uniforme, Charlie Alfa. Solo, Salvador, Azul, 4462, repórter. 4462, bem-vindo, Alfa e repórter da Juliette. Alfa, Juliette, repórter. Kiluiski, mantenha visual, reporte para descida, Bravo Kiluiski. Utilizado no X-Ray, chave solta, 392. 392, ciente, duas milhas do externo, completa ILS, torre 118, decimal, meia dúzia. 8 meia dúzia, tá preso, na verdade. Solo, Xamé, 621, tá aqui na remota, pushback, acionamento. Autorizado, Xamé, agora, puxa acionamento, azul, 4065. Botão 3, Xamé, tá, azul, 4065. Autoridade, agora, ataque, 4065. Localizador. Vou reportar a localização. 965, bom serviço, 64. Salvador, boa tarde, está 3192, passa Simbra, baixar travado, visual. 3192, continue essa aproximação, autorizado, posto pistão no zero, vento 1 no 0 graus, 1 no norte, que é legal, no 0 no 0. Livre pouso 1 no 0, ajuste 1 no 0 no 0, está 3192. Salvador, gol 648, decolou na Dael. Ciente no 649, direto da Dael, vigilância. 649, direto da Dael, vigilância. Estabilizou no LS, gol no 396. 396, 3 milhas do externo, completa aproximação, 1862 a torre no 396. 62, obrigado. É, portão 3, que é a Tráfego Companhia, que está finalizando o posto, vai iniciar o táxi. O senhor pode prosseguir via Juliette, inicialmente, atentando apenas a Tráfego Companhia, que quando iniciar o táxi, é o seu ingresso até o 03. Centro Azul, repetindo os dados, 1-0-3, Iborão, 4 horas. Afirma. Autorizado táxi, Índia e Alfa, até o ponto de espera 1-0, ponto de espera Torre 1-8, decimal 6, ajustado 1-0, 1-0. Ajustado 1-0, 1-0, 4-0-5, Azul, vai Índia, Alfa, ponto de espera 1-8, decimal 6, 4-0-5. Bom voo e bom baixo. Bom trabalho. Para o táxi, 6321-77, a bordo, autonomia de 3h45, alterna Goiânia. Eu tenho machado travado. Machado travado. Voo 1396, aquático, pista livre para pouso. É, só agora. Salvador, boa tarde, eu tá 3192, Bruna Fox. Boa tarde, bem-vindo, 3192, para o Cigal, foi reporte essa Juliette.